Comandador, gol 1817, Delta, atualização, Guarulhos. No 817, tá pronto para cópia? Afirmativo, no 817, tá. Em Salvador, Guarulhos, nível 3620, via Epizolo 21 até Trivia, após conforme rota. Decola com curva direita, subida a Arbó, após Elefa, intercepta a aerovia. Aciona 5551, controle em 1935. Afirmativo, 360 autorizada, Epizolo 21, Trivia, após conforme plano. Decola na Arbó, Elefa. Primeira direita, 551-1935, controle, 1817. Chame para puxa sonar. Cortará. 817-87, para posicionamento. Está autorizado, chame para o táxi. Vai no táxi, 81-57. Oi, Salvador, muito bom dia. O Gol 971, informação em Delta. 971, bom dia. Aciona a identificação autorizada a Mari, 10-12-1012, reporte localizador. Obrigado, Amaro, 12-1012, reporte localizador. Gol 971, identificou.